verdades nas brincadeiras, desejo no olhar. Deu corda no brinquedo que se pôs a dançar. Aquele morro parece uma montanha russa, subidas e trechos que levam a algum lugar. Que vale ao final seu caminhar pela vida, cada batalha vencida quando a engrenagem parar. Inundada de cores, livre marginalmente, bem diante da gente a vida querendo passar. Se recusou a morrer, indomável fez pirraça. O inevitável acontece e a pedra trinca a vidraça. Pedestais da vida, notas musicais. Ainda não temos um morto, escute a voz do sarai. Se um dia fomos brinquedos, deixados de lado, mas como um inútil pico, se aqui cê foi enterrado. Mil coisas sem controles, estão o tempo e a morte. Agir em silêncio, contrariando a sorte. A aparência das flores são tatuagem na alma. Vidas em reconstrução, lute e mantenha a calma. Eu te confesso, amor, que muitas vezes chorei. Cicatrizes se curam, quem ramelou, perdoei. Pro labirinto da goma, cedo ou tarde retorna. O sol não pede desculpa, mas a lua se conforma. Discreto como um íntimo da pétala desgarrada. Quanto mais noite, mais a estrela fica iluminada. Escreva uma bela história de amor. Escolhas não se apagam jamais, jamais. E quando se encontrar um dia, não se abandone jamais. Pronta, aromatizante, se funde com a fragrância do desinfetante. Dois corpos, seus tons e cheiros, se ela demora a chegar, ele agiliza primeiro. Prontos pro amor e pro que der e vier. Às vezes dá certo, né? Vê como é. Os dispostos se atraem, tipo ferro e o imã, ele chapa no crioulo. Ela, Ana Carolina, vou invadir os quatro cantos. Feito Coca-Cola, uma trilha ambiente no interior do Corolla. Chamadinha no WhatsApp quando a saudade escraviza. Ela trampa porque gosta, ele porque precisa. Ao chegar da facu, um clima final. Depois do dia estressante, atravessa o portal. Eu entendo, tem horas que tudo vai desabar, mas nossas lutas é algo que não vai acabar. Escreva uma bela história de amor. Escolhas não se apagam jamais. Jamais.